Estamos em www.maisradio.com. Eu sou Gabriel Souza e este é o Riff Service. E o Riff Service desta semana é dedicado ao Rock and Roll Hall of Fame. Vamos ter não só as bandas de hard rock que já estão induzidas no museu, como também alguns dos nomes essenciais para perceber como a música, como o blues chegou ao hard rock. E vamos iniciar com Little Richard. Para vocês, Little Richard, Good Golly Miss Molly. You ain't nothing but a hound dog, girl. You're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, girl. Crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. Perverted too. e nesta sequência dedicada a alguns dos pais fundadores do rock, após Little Richard, ficamos com Elvis the Pelvis, The King Elvis, Elvis Presley, e do álbum Time to Rock and Roll, ficamos com a música Hound Dog, e terminamos esta sequência com os britânicos The Beatles, The Fab Four, e do álbum White Album, ficamos com a bela balada While My Guitar Gently Weeps. E vamos agora para uma nova sequência e continuamos no Reino Unido, na Grã-Bretanha. E quem nos vai iniciar a sequência são os The Yardbirds, banda que em diferentes épocas contou apenas e só com Eric Clapton, Jeff Beck e Jimmy Page, três dos melhores guitarristas de todos os tempos. E do álbum Roger the Engineer, vamos ficar com a música Wreck My Mind. Para vocês, The Yardbirds, Wreck My Mind. The devil of a man. Now I know you. E após The Yardbirds, ficamos com Jimi Hendrix Experience e a música Red House. Apesar de Jimi Hendrix ser norte-americano, ele construiu primeiramente a sua carreira no Reino Unido, em Inglaterra. E por falar em Inglaterra, vamos ter a seguir três bandas inglesas e vamos iniciar com Scream. E do Scream vamos ficar com a música Sunshine of Your Love. Para vocês, Cream, Sunshine of Your Love. Thank you.

E nesta sequência dedicada a bandas britânicas, após Cream, ficamos com os Rolling Stones e a música Paint It Black. E terminamos esta sequência com os The Who. E dos The Who ficamos com a música Baba O'Reilly. E vamos agora para uma nova sequência e vamos entrar agora definitivamente no hard rock. E vamos iniciar esta sequência com os Deep Purple e do álbum Machine Head, vamos ficar com a música Highway Star. Para vocês, Deep Purple, Highway Star. It's all the same.

estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E nesta sequência, que tem a verdadeira tríade do hard rock e também do heavy metal, após Deep Purple ficamos com Led Zeppelin. E do álbum Led Zeppelin 2 ficamos com a música Whole Lotta Love. E terminamos a sequência com os Black Sabbath e a música Paranoid, música retirada do álbum Paranoid. E vamos agora para uma nova sequência e vamos cruzar o Oceano Atlântico para os Estados Unidos da América. E vamos iniciar a próxima sequência com os Kiss e a música Strutter, música inicial do primeiro álbum dos Kiss, o álbum Kiss. Para vocês, Kiss, Strutter. execute me, then the judge and jury on it. E após Kiss, quem nos apareceu foram os Aerosmith. E ficamos com a música Back in the Saddle. E terminamos esta sequência com bandas norte-americanas com Cheap Trick e a música Dream Police. E vamos agora para uma nova sequência e vamos continuar nos Estados Unidos da América. Mas vamos ter um som mais solista, mais Southern Rock. E vamos iniciar com os Lynyrd Skynyrd e do álbum Pronounced Lynyrd Skynyrd, vamos ficar com a música Free Bird. Para vocês, Lynyrd Skynyrd, Free Bird. The past is gone. We'll be right back. rumors spreading round. Your night takes its time. About to check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. E nesta sequência de Southern Rock, após a belíssima balada dos Lynyrd Skynyrd, ficamos com o rock and roll de classe dos ZZ Top, a música La Grange. E vamos iniciar uma nova sequência com os Queen. E do álbum Sheer Heart Attack, vamos chegar com a música Stone Cold Crazy. Para vocês, Queen, Stone Cold Crazy. There's a rumor going round. I tremble. Anymore, anymore, can I take it anymore? Gotta get up and stomp on the floor. Crazy. He's gonna come and get me. I gotta get me, get up and run. They got the sirens loose. I ran right out of juice. They gonna put me in a cell. If I can't go to heaven, well, then let me go to hell. Crazy. Don't go crazy, you know. Thank you. what I'm after. It's changing every day. Changing the seasons and not for the reason to want to get away. Quiet and pensive, my thoughts apprehensive. E após Queen, quem nos apareceu foram os AC/DC. E do álbum Who Made Who, ficamos com a música Hell's Bells. E terminamos a sequência com um dos grandes clássicos dos Rush, a música Fly By Night. E vamos agora para uma sequência feminina, onde vamos ter duas vozes femininas. E vamos iniciar com a voz de Anne Wilson, da banda Heart, e do álbum Little Queen, a chicar com o grande clássico da carreira da banda, a música Barracuda. Para vocês, Heart, Barracuda. E após a voz de Han Wilson nas Heart, ficamos com a voz de Joan Jett na banda Joan Jett and the Black Hearts. E do álbum I Love Rock and Roll, ficamos com a música Love is Pain. E vamos agora para uma nova sequência com três nomes norte-americanos. E vamos iniciar com Alice Cooper. E do álbum School's Out, vamos ficar com a música School's Out. Thank you.

know I lost a lot of friends there, baby. I got no time to mess around. So if you want it, got to be, boy, baby. Nesta sequência com três bandas dos Estados Unidos da América, percebemos várias das formas de hard rock dos anos 80. Dos Alice Cooper tiramos a parte visual, a parte teatral. Dos Journey tiramos como fazer uma grande balada. E dos Van Halen tiramos o virtuosismo. E esta sequência, após Alice Cooper, ficamos com Journey e a música Don't Stop Believing, e terminamos com Van Halen em Talking About Love, do primeiro álbum dos Van Halen, o álbum Van Halen 1. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service, e vamos iniciá-la com Guns N' Roses, e do álbum Appetite for Destruction, de 1987, a ficar com a música Paradise City. Para vocês, Guns N' Roses, Paradise City. Oh. Montag, lieben Klaus und Globen. E é com Def Leppard, Rock of Ages, que terminamos o Riff Service desta semana. Iniciamos esta última sequência com os Guns N' Roses e do álbum Appetite for Destruction, de 1987, ficamos com a música Paradise City. Continuamos com o grande sucesso da carreira dos Bon Jovi, do álbum Slippery When Wet, de 1986, ficamos com a música Living on a Prayer, e terminamos com Def Leppard, Rock of Ages, do álbum Pyromania, álbum de 1983. E decidi escolher Def Leppard para terminar este Riff Service,